Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco a Sra. Teresa Mendes Costa e o Sr. Professor Amadeu Gonçalves, habituais colaboradores neste programa. Vamos analisar uma boa parte da população do mundo, na qual existem 7 bilhões de pessoas, cerca de metade não conhecem o Evangelho. Vamos analisar também o Sínodo dos Bispos em Roma, que se vai realizar no próximo mês de outubro e que tem como tema a nova evangelização. Nesse mesmo período, o Papa vai também dar início a um ano da fé, que terá duração de 13 meses. A Congregação para a Doutrina da Fé fez já muitas recomendações para que bispos, sacerdotes e leigos, neste período deste ano, façam de facto algo que leve Deus aos outros. Por fim, falaremos do tema mundial das comunicações sociais e do Encontro Mundial das Famílias, que se realiza em Milão. Doutora e Sr. Professor, bom dia e obrigado por mais uma vez terem disponibilizado para estar aqui comigo neste programa. Vou começar de falar daquela questão da população no mundo. Todo ser humano tem uma inclinação para Deus, mesmo quando não sabe que é Deus. Procura sem saber quem Ele é e reza por vezes a seres que nada têm a ver com Deus. Ao Sol, à Lua, pois no antigamente isto notava-se muitíssimo mais, mas mesmo agora há de facto uma grande ignorância ainda. Dos 7 bilhões de pessoas no mundo, há 2 bilhões que nunca ouviram falar do Evangelho. Se não ouviram falar do Evangelho, não ouviram falar de Jesus Cristo. Há mais 2,68 bilhões de pessoas que tiveram algum contacto com o Evangelho, mas de uma forma vaga e nem sequer são cristãos. Como é que se justificará que, 2000 anos depois de Jesus Cristo ter vindo para salvar a humanidade, e a humanidade no seu total, a humanidade inteira, praticamente metade do mundo ainda não conheça o Evangelho, não conheça Jesus Cristo? O que é que vos parece? A culpa certamente não será de Jesus Cristo, não é? Ele próprio disse, ide, não é? Como é que se justificará, de facto, haver tanta gente que ainda não conhece? Eu estou convencido que estamos a falar um pouco do terceiro mundo, das terras de missão, onde o Evangelho também ainda não chegou. Há muita gente que não ouviu falar de Jesus Cristo, sim, senhor. Agora, principalmente nessas terras, há zonas do planeta e de muitos lugares até da África, onde eu estive durante 16 anos, onde impera ainda um certo primitivismo, onde a civilização, mesmo o que é possível naquelas terras, ainda não chegou. As pessoas vivem de uma maneira muito, muito primitiva mesmo, alguns com alguns aspectos ainda de pré-história. E, portanto, claro, ainda não chegou o Evangelho, por isso simplesmente não chegou. Mas também acontece que nesses países, nesses continentes, falo mais do da África, que conheço um pouco, em alguns países existe o marxismo ainda a asfixiar aquela gente. E claro que o marxismo, por norma, é anticlerical e também agressivo, e os evangelizadores são ou no mínimo amordaçados ou então perseguidos e até mesmo mortos. Também há zonas do pan-islamismo, onde, ali para a África, no centro da África, onde é difícil ser-se cristão, porque há uma zona do islamismo também um bocado agressivo, e eles eliminam-nos pura e simplesmente, e nós ainda temos uns exemplos bastante recentes do que acontece ali para a Etiópia e assim. Portanto, há zonas onde a difusão do cristianismo é reprimida. É reprimida e muito, muito punida também. Agora, e são essas zonas que nós chamamos terras de missão, e os obreiros do Evangelho não chegam, os que existem por lá não chegam para as necessidades. E sabemos também que esta dificuldade não é só de hoje. Já no tempo de Cristo ele dizia isto: a messe é grande, os obreiros são poucos, pedi ao Senhor que mande obreiros para a sua messe. Depois, por aqui, onde muitas vezes há também uma perseguição aos obreiros da fé velada, tudo vai acontecendo um pouco como nós já dissemos há bocado, aquelas zonas em que faz essas coisas assim e começa-se a tomar o mal como bem, lá vem o tal relativismo e as coisas pronto, e é mandado tirar são mandados de retirar os crucifixos, os sinais da fé das escolas, dos tribunais, destes sítios públicos onde estavam. Há assim uma coisa muito bem organizada, muito, mas muito discreta e talvez secreta por trás de tudo isto, que não deixa que a evangelização se faça. Não me admiro que estas quase metade da população do mundo ainda não tenha ouvido falar de Jesus Cristo, portanto do Evangelho, e aqueles que já ouviram falar de alguma maneira não são muito convidados a comprometerem-se com as exigências da fé para eles próprios se tornarem evangelizadores também. Eu acho que a ruptura entre o Evangelho e a cultura é uma realidade. E como o professor estava a dizer, por exemplo, os países como o Paquistão, o Iraque, há uma perseguição feroz contra os cristãos. O próprio Israel está condenado qualquer dia a não ter cristãos. Eu acho que isso é importante porque os muçulmanos, esses estão empenhados em desenvolver a sua religião. Portanto, de um lado, criam o tal clima do horror que estava a falar, em que os cristãos atuais não têm a força dos primeiros cristãos, talvez pela facilidade com que hoje vive, fogem depois a prestar esse testemunho. Eu estive em Lisboa semana passada e no sábado, a missa, no sábado e domingo, as missas foram, não pela liturgia do tempo comum, mas de São Vicente, o principal padroeiro de Lisboa. Eu pensei, aquele miúdo, que era um diácono miúdo, mas que tinha o dom da palavra, eu penso que o bispo fez diácono e que ele falava, que foi martirizado duramente, e que as pessoas não sabem. E cá está, isto faz parte da cultura, porque se houvesse mais cultura, até deviam saber porque é que Lisboa tem os corvos com o anel como símbolo da cidade. E talvez pensasse um bocadinho como é que um jovem tão jovem foi tão corajoso ao ponto de ser super materializado. E de onde é que vinham os corvos? Mas estas coisas hoje em dia não se contam. Portanto, e por isso eu ponho o meu ponto na cultura. Porque se contassem, as pessoas começavam talvez a pensar, alguns deles a pensar. Por outro lado, é a falta de cultura e, por outro lado, é a campanha dos muçulmanos. E em terceiro lugar, ponho os três pilares, é nós, cristãos, não damos um testemunho coerente, correto. Eu gosto muito de pensar nos sinais de quando se diz o Evangelho segundo tal, que nós fazemos as cruzes, toda a gente se persina. Eu tenho dito muitas vezes, e com os jovens disse isso muitas vezes, aquelas três coisas não é por sinais. É uma adesão da fé, é o compromisso da proclamação da palavra, e guardar a palavra de Deus no coração é o significado das três cruzes. Mas vejo que ninguém liga a isso. Quer dizer, se a gente pensasse a sério, nós sempre que íamos à missa e víamos a leitura do Evangelho, renovávamos o nosso compromisso de proclamar a palavra, de guardar a palavra e fazer a nossa adesão de fé. Se nós assim vivêssemos, nós transmitíamos e não transmitimos. Portanto, por um lado, temos essa gente secreta, quase como um povo de tentáculos que vai penetrando a sociedade e com uma falta de cultura paralela que aceita essa gente. Por outro lado, temos os muçulmanos a fazer uma campanha enorme e, por outro lado, temos a ausência do testemunho dos cristãos. E dá que depois, não, realmente, a população mundial acaba por não ouvir falar de Cristo. Repare, mesmo em conversas sociais, eu tenho não sei se é defeito, se é qualidade às vezes mal utilizada, sou muito crítica. Mas eu acho que na maior parte das conversas, quando há qualquer assunto, os cristãos, que eu sei que são cristãos convictos, calam-se, não defendem. Será por bom senso, será por cobardia, não sei. Mas eu acho que há muito pouca testemunha da parte dos cristãos. Há muita coisa para fazer, não é? Há muita coisa para fazer. De facto, o professor dizia que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. E, de facto, isto é um mundo. O professor falava também no marxismo, que asfixiava, de facto, muito conhecimento de Jesus Cristo. E, de facto, assim é. Eu li há pouco tempo que na Alemanha há lá uma região, uma cidade, onde foram agora os neocatumenais, e que dizia que mais de 90% daquela população não era batizada. Portanto, não há dúvida nenhuma que aquele regime de marxismo também levava a regiões a que ficassem praticamente todas por batizar. Isto acontece e aconteceu também em Cuba. Cuba passou também da religião para o paganismo, e praticamente só com a viagem de João Paulo II há anos é que essa alteração se passou, porque até aí praticamente também não se falava de Jesus. No entanto, hoje o povo cubano sente ânsia de Deus e vai às procissões, e os seminários começam-se de facto a encher. E está prevista, portanto, já uma futura viagem de Bento XVI também àquele país, que certamente vai ajudar e vai contribuir para que aquela solução, para que aquela população também acabe por melhorar. Achei interessante, porque em relação àquele povo cubano, diziam que aquela gente, como não podia praticar a religião, que fazia silêncio. E, portanto, fazendo silêncio, falava de Deus, falava com Deus. E portanto, no fundo, eles, muitos deles não tinham, não podiam praticar a religião, mas interiormente eles iam dialogando com Deus. E há quem afirma, portanto, que foi, portanto, esse silêncio que eles fizeram com Deus que permitiu que aquele povo hoje desperte e atire com aquele jugo secular e portanto, e que se volte hoje para Deus. Eu estou convencida que Cuba vai acontecer um bocadinho o que aconteceu com a Polónia. A Polónia também não podia praticar debaixo do jugo comunista, e quando acabou aquilo foi uma explosão, não é? E, inclusive, provavelmente daqui a 20 anos não haverá as focações que agora surgem. Eu lembro que aqui há 4 ou 5 anos estive na Polónia e que um jovem me dizia que nesse ano tinham-se ordenado 100 padres. Tudo se justifica porque a catequese continua a ser dada na clandestinidade. Não podia ser aberta. Mas os tais milhões, não acredito que seja por isso. Os tais milhões é pela ausência de testemunho. Aliás, o Papa, na sua ida à Cuba, diz que visa proclamar a palavra de Cristo e reforçar a convicção de que este é um tempo precioso para evangelizar. Eu acho que é uma maneira de convencer os senhores dirigentes do país a que deixem os cristãos abertamente, lhes deem liberdade de expressão. E talvez isso, portanto, vá ajudar a que a gente veja um ressurgimento grande. Mas estou convencida que na clandestinidade há mais cristãos do que a gente julga. Os 7 milhões estão fora destes países. Os países onde se... Eu, em Portugal, eu gostava que houvesse... Não se escandalizem. Em Portugal houvesse uma perseguição aberta e não clandestina, como, na clandestinidade como existe. Porque eu acho que nós acordávamos e tomávamos posições. E o nosso mal é estarmos acomodados a uma religião fácil, que não, como no programa passado o professor dizia, não nos leva ao compromisso. Isso pode cá chegar um dia, eu não sei, eu tenho às vezes muito receio, porque esta Europa está a importar constantemente, não é? Pessoas de religiões que de facto são difíceis. Já foi moro, não é? Pois. E o problema é que essas religiões, o que é que eles entendem? Que por cada cristão que matam, que ganham o céu. E por isso eles vão matando constantemente os cristãos, e nós vemos isto de facto é uma desgraça. E não sei se um dia isso não chegará cá. E se as cordas que me prendem desenlaçam, e um abraço da eternidade para nunca mais, e o céu desce a cor, eu paro, odeio amor, e as histórias que vestem segundo em que tu cais, porque eu só quis que tu quisesses acordar. O que eu fiz foi para que tivesses um lugar. Apagam com a voz, e nós não conseguimos celebrar ou relembrar de querer cantar. E o olhar perde a intenção, e eu paro, quero a tua mão, e as cadeiras que curarão a doença que é sonhar. Porque eu só quis que me prendem desenlaçam, e um abraço da eternidade para nunca mais. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, o domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Se estivermos a analisar os números de 7 bilhões de pessoas no mundo, das quais cerca de metade não conhecem o Evangelho. Vamos agora falar do Dia Mundial das Comunicações Sociais e também vamos falar sobre o Sínodo dos Bispos em Roma, a nova evangelização, o ano da fé e por fim falaremos do Dia Mundial das Famílias em Milão. Há pouco falávamos de Cuba e dizíamos que aquele silêncio que os cubanos foram obrigados a conservar e que isso os levava a conversar com Deus e sem darem a conhecer, portanto, aos que rodeavam, porque podiam ser martirizados, esse silêncio fez com que essa população hoje esteja ansiosa por Deus. O Papa, este ano, para o Dia das Comunicações Sociais, escolheu de facto o tema o silêncio. Silêncio e palavra, caminho da evangelização. Se nós virmos isto assim, sem refletir, parece contraditório que para o Dia das Comunicações Sociais ele fale do silêncio. O que é que lhes parece? A mensagem dele sai hoje, não sei se sabe. Não sabia, não. Sim, é 24, pelo menos 24 é hoje, 24, portanto sai hoje. Eu acho que o silêncio, o Saint-Exupéry dizia que é no silêncio que se ouve o essencial. Portanto, é no silêncio que há a grande comunicação. Quando se reza, se não houver silêncio, não se escuta. E há um bispo italiano, que diz que evangelizar é anunciar a palavra no contexto de hoje ao homem de hoje. O que exige escuta, portanto tem que estar em silêncio para escutar, escuta de quem recebe e escuta de quem propõe. Eu acho que isto resume a necessidade do silêncio. Eu, se não estiver em silêncio, não ouço. Eu tenho um irmão que, quando está a ouvir um programa de televisão, nem sequer eu e a minha cunhada podemos dar uma opinião, baixinho, porque ele está a escutar e, portanto, faz logo sinal para dentro de celular. Portanto, é que sem silêncio não há escuta. A fundadora sabe do que fala, não é? Creio eu, porque às vezes eu vejo na igreja, portanto, a fazer silêncio, portanto, naquelas horas mortas. O silêncio, o Papa falou do silêncio no Advento. Não, agora em relação às comunicações sociais é o tema. Pois, mas já nessa altura falou do silêncio. Sim. O Advento, lá naquelas, sim. Naquelas montanhas onde a neve manda as pessoas para casa, as pessoas estão ali, revivem as suas tradições e fazem silêncio. E a verdade é que na liturgia existe uma figura também que se chama o silêncio sagrado. Portanto, quer na Eucaristia, quer na liturgia das horas, que são as orações litúrgicas assim mais salientes, a Eucaristia é a primeira, sempre todas, naturalmente, mas há momentos de silêncio. Para quê? Para acolher no coração aquilo que entrou pelos ouvidos. E sem esse silêncio, que é um silêncio interior, a mensagem que nos entrou pelos ouvidos não se transforma em compromisso. E para isso é necessário ser digerida no silêncio. E acho que não há silêncio interior no dia-a-dia, portanto, há pessoas que não sabem ouvir os outros. O facto de haver silêncio interior vai-se buscar a um ou outro silêncio, que é o tal silêncio da escuta, que Cristo também. Cristo era Deus e, no entanto, nem sempre esteve junto à multidão e foi para um lugar solitário. Portanto, foi para a escuta e para o diálogo com o Pai num lugar solitário. Fazia-o com muita frequência. Exatamente. O Papa fala muito de silêncio, de facto, o professor, e assim é, nos documentos dele, constantemente ele fala do silêncio. E a doutora dizia que nós não sabemos fazer silêncio, e de facto, eu penso que isso acontece. Mas para mim, ainda o mais grave é que, se não sabemos fazer silêncio na rua, é que nem na igreja nós sabemos fazer silêncio. Isto é terrível. Eu ainda ontem fui à missa, aqui é uma anexa próxima da Oliveira do Hospital, porque o Sr. Padre Borges não celebrou, e então eu acabei por ir à missa ali a uma anexa, e eu verifiquei o seguinte: o sacerdote acabou a missa e de imediato a capela estava cheia. E falavam, meu Deus, de facto, pessoas que foram comungar, pessoas que deviam aproveitar aqueles minutos para pedir, para dar graças, porque é de facto a altura ideal, mas não, aquilo parece que estavam numa feira. Portanto, isto é de facto assim, mas não é só no fim da missa, também é no meio da missa. Vou fazer uma convidação. A minha mulher também foi, e depois ao fim nós comentámos isto, e uma dizia que tinha deixado a sopa durante a missa, dizia que tinha deixado a sopa, mas que nos estragava. Portanto, aquilo de facto, quer dizer, nós vamos por rotina, nós não sabemos, infelizmente, no que estamos, e isto de facto é uma pena que assim seja. Mas eu quase posso dizer que essa gente pertence aos 7 milhões que não ouviram falar de Cristo, porque estão tão dispersos que eles ignoram quem é Cristo. Eu pergunto-me se eles, quando vão à missa, eles acreditam na Eucaristia. É, cá está eu com um juízo muito crítico, que às vezes não sei se isto é desejado, se feito, se é qualidade. E essas pessoas, cá fora, são as mais dispersas que há. Porque se elas não fazem em silêncio, num lugar que devia ser de silêncio, como é que elas vão estar interiormente em silêncio, atentas, no meio do pôr do bulício? Não podem. Pois, eu penso que as nossas missas se vivem muitíssimo mal, exatamente, não só no silêncio, mas como também noutros aspectos, e se calhar nós poderíamos começar já por aqui. 2012 vai ser um ano forte no campo espiritual, é pelo menos o desejo do Papa, de 2016, portanto, de 7 a 28 de outubro realiza-se o Sínodo dos Bispos em Roma, sobre a nova evangelização. Dentro deste sínodo, dentro neste período, portanto, terá lugar o 50º aniversário do Concílio Vaticano II e o 20º aniversário do Catecismo da Igreja Católica. Tudo isto que se vai iniciar também, ou que se vai comemorar a partir de 11 de outubro de 2012. Aproveito para dizer que o Papa pede muito que se estudem, que se leiam os documentos do Concílio Vaticano II, porque apesar de terem passado 50 anos, muitos dos documentos são desconhecidos da maioria dos leigos, e se calhar não só da maioria dos leigos, mas também de outras pessoas. Outra coisa que ele pede para este ano da fé é que se estude e se leia, ou que se leia e que se estude o Catecismo da Igreja Católica, portanto, porque também faz 20 anos que foi feita a sugestão para que aparecesse este Catecismo, melhor, faz 20 anos que apareceu este Catecismo da Igreja Católica. Este ano da fé foi proclamado já, mas embora tenha só início no mês de outubro, mas foi já proclamado e terá duração de 13 meses. O Papa tem muita esperança que estes acontecimentos levem os católicos a despertar para a fé. Aliás, nós temos estado aqui a conversar e com muita frequência nós falamos que, pronto, era necessário aprofundar. Eu não sei se as pessoas nos poderão entender, se calhar até nem nos entenderão do que é que a gente fala, mas quer dizer, isto é extraordinário, porque se nós não aprofundarmos, não conhecemos. Eu, às tantas palavras, são mais cerejas e a gente dispersas. Há uma semana tiveram cá os escuteiros de São Paio e recorda-me que o Pedro Ribeiro dizia algo parecido com isto. Portanto, o Pedro Ribeiro era o chefe dos agrupamentos e ele dizia: quanto mais aprofundamos, mais conhecemos, mais gostamos, e portanto, isso gostamos, amamos. Isto é assim mesmo. Mas se não aprofundarmos, nós não conhecemos a beleza. E muitas vezes vivemos a vida superficialmente, não é por nossa culpa. Nós, não é que a gente, se calhar até nem temos culpa, porque se calhar ninguém nos ajudou a aprofundar estes temas, que quando nós aprofundamos, desejamos aprofundá-los mais. E acho que é extremamente importante, porque quando aprofundamos, ficamos com melhores conhecimentos. Eu outro dia li um documento de um santo, que já não sei quem é que era, e ele dizia algo parecido com isto. Se nós não aprofundarmos, nós podemos ouvir as coisas, mas não as conseguimos apanhar na totalidade, não as conseguimos interiorizar na totalidade. Mas se nós aprofundarmos, temos outra capacidade para apanhar aquilo que ouvimos aos outros. Ora, se temos essa capacidade, se temos essa mais capacidade, também ficamos com muito mais capacidade para transmitir. Pronto, eu acho isto muito belo, não é nada de minha iniciativa, pronto, são coisas que de facto eu aprofundo, que leio, e que de facto sinto a beleza disto. E eu penso que é neste aspecto que o Santo Padre, quando convoca tanta coisa como é este ano que nós vamos ter, com estas coisas todas, eu penso que o desejo dele é que todos os católicos aprofundem verdadeiramente, para que todos sejamos mais verdadeiramente católicos, para que todos tenhamos mais força e possamos transmitir e levar isto aos outros, porque só temos nós a ganhar, porque quanto mais transmitirmos, mais ganhamos, e mais ganham os outros. Isto é extraordinário. Portanto, e se calhar eu penso que será nesse sentido. A própria Congregação para a Doutrina da Fé fez até já muitas recomendações, tanto às conferências episcopais para este ano, como até aos sacerdotes, às ordens consagradas e a nós leigos. Portanto, para os leigos vêm muitas recomendações, então para a família vêm muitas recomendações. Portanto, o Papa entende que se a família não aprofundar, não pode transmitir aos filhos. E nós vemos, quer dizer, hoje isto, as igrejas estão sem ninguém, nem sem ninguém no aspecto dos jovens, não é? Será que os jovens têm culpa de não ir à igreja? Será que não foram os pais os culpados? Não, isto é será que amanhã quem vai dar contas, será que são os filhos porque não vão, ou será que são os pais porque não os ajudaram a ir? Isto é de facto, isto é assim, portanto, eu acho que era necessário de facto este ano, é necessário este ano da fé. Uma das recomendações é que se viva bem a Eucaristia, por isso vamos passar também, acho que ao longo deste nosso ano 2012, vamos passar a comentar um dos assuntos da Eucaristia, se calhar a começar por aqueles que se vivem pior, porque nas nossas Eucaristias há muita coisa que não se vive bem, que está em contradição com a história da Igreja. Se calhar poderíamos começar por aí, mas não vamos já começar por aí. E agora depois dou-lhes a palavra, porque estou a monopolizar este assunto, mas depois falaremos já de tudo isto a seguir este pequeno intervalo que vamos fazer. Vou descansar meu cansaço nos teus braços, só em ti encontro a paz de não pensar. É no teu colo de mãe que aperto os laços, que se afrouxam num teimoso desatar. Tua voz é como um vento que segreda quando em meus cabelos passas tua mão. Só assim não troco a alma pela pedra em que a vida transformou meu coração. Só assim não troco a alma pela pedra em que a vida transformou meu coração. Vou descansar meu cansaço nos teus braços, só em ti encontro a paz de não pensar. É no teu colo de mãe que aperto os laços, que se afrouxam num teimoso. Porque não paraste tu a minha idade? Porque não paraste o tempo que sustém? Dava tudo pela minha ingenuidade, pela inocência da criança olhar a mãe. Dava tudo pela ingenuidade, pela inocência da criança a olhar a mãe. Vou descansar meu cansaço nos teus braços, só em ti encontro a paz de não pensar. É no teu colo de mãe que aperto os laços, que se afrouxam num teimoso desatar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a falar dos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, muitas das quais não conhecem o Evangelho. Não conhecendo o Evangelho, não conhecem Jesus Cristo. Falamos também, estamos neste momento a falar do Sínodo dos Bispos, do Ano da Fé, tudo o que vai ocorrer ao longo deste ano e que certamente será motivo de muitas conversas, de muita gente e também das famílias, das conferências episcopais, dos bispos, dos padres. Acho que é um assunto para todos nós, não é para os outros, é para todos nós. E por fim, falaremos também do Encontro Mundial das Famílias. Sra. Doutora e Sr. Professor, vou-lhes dar a palavra, que acho que há aqui muita coisa para comentarmos. Eu, há um bocadinho, quando estava a falar no ano da fé, a nota da Congregação para a Doutrina da Fé, que apresenta e que nos diz quando é que vai começar o ano, há aqui uma frase que eu gosto muito e que acho que vai dar um encontro ao que estava a dizer, por isso eu ia dizer que este ano, o ano da fé, será um ano para um encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá à vida um novo horizonte. Eu acho que se nós Igreja, leigos, padres, portanto, Igreja no sentido lato da palavra, realmente realizássemos este encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte, a vida mudava-se, os 7 milhões de cristãos desapareciam. E depois a seguir eles dizem, tão bem nos nossos dias, a fé é um dom que se deve redescobrir, cultivar e testemunhar. Isto, para mim, acho que era uma das coisas que os cristãos deviam pôr na sua cabeça. A fé é um dom que se deve redescobrir, cultivar e testemunhar. E tava, quando estava a ler isto, pensei, não sei, o senhor é que é o orientador, quando isto fosse para a frente, porque não convidar as pessoas a mandarem para nós dúvidas da fé e nós responderíamos às dúvidas que elas tivessem. E quem diz fé diz de cultura religiosa, inclusive, não é? Porque eu continuo a dizer, a grande falta de nós todos era não testemunharmos e haver uma falta de cultura religiosa enorme. E em relação à sua pergunta da família com os jovens, eu acho que a culpa é das famílias. As famílias não vivem. Penso que não é aqui só em Oliveira, que eu em Lisboa não dava por isso, aqui dou, claro, que o meio é mais pequeno, mas é vulgar os pais levarem a criança até à porta da igreja, durante o ano da catequese, a criança entra para a igreja e os pais vão-se embora. E depois, quando acaba o ano da catequese, como já não está a catequista à espera da criança, os pais não levam as crianças à igreja, nem os próprios vão. E no outro dia uma criança dizia que não tinha aparecido porque a mãe dizia que estava muito frio, não valia a pena sair de casa. Quer dizer, é prova que a família, e aliás o João Paulo II é bem perentório a dizer que a família é o primeiro espaço. Se é o primeiro espaço, é onde se vê pela primeira vez o testemunho da fé, é lá. E é o primeiro espaço para o empenhamento social, e é chamado a viver em comunhão com os outros e a dar-se aos outros. A função da família é ser lugar primário de humanização da pessoa e da sociedade. A família é a célula fundamental da sociedade. Portanto, se a família fosse como deve ser, automaticamente as coisas mudavam, não é? A vida era muito melhor. Eu acho que todos vivíamos muitíssimo mais felizes. Eu estava a lembrar que há 15 dias, quando se fez o outro programa, a sua doutora e o seu professor comentavam inclusive os casamentos e pronto, os fracassos e tudo isto. E eu penso que se nós levássemos uma vida mais a sério, uma vida mais com Cristo, penso que tudo se facilitava, tudo era mais simples, tudo era mais fácil, porque, pronto, não é que a gente de um momento para o outro fique perfeito, porque não ficamos enquanto que andarmos, temos sempre um longo caminho para percorrer, mas vamos melhorando, não se melhora de um dia para o outro, mas vamos melhorando aos poucos. A família que reza é a família unida. Isso também é uma frase que eu tenho já há muitos anos, não sei se é dos papas, se de onde é, mas família que reza. E eu tenho reparado, claro, com a idade que tenho muita gente que conheci em garoto e que estão casados com família, e tenho reparado que as famílias mais unidas não são aquelas que têm mais dinheiro. Há uma antiga aluna minha, colega minha hoje, não trabalha, claro, como pode calcular, tem 7 filhos, tinha 6 e adotou um. para salvar a criança e poder. Isso é que é uma generosidade. E poder, e mudaram de casa por causa de ter mais um filho, porque já não tinham espaço para o sétimo. Mas era uma criança de um ano e meio, com cancro, e a família não tinha possibilidades de tratar, e eles ofereceram-se para adotar a criança e tomar conta. E a criança, felizmente, está boa. Mas acho isto espetacular. Mas é uma família, quer ele, quer ela, são dos tais que rezam. E em casa reza-se em conjunto. Portanto, é uma verdadeira igreja doméstica. Está aqui, e aqui está a prova. Tenho a certeza absoluta que aqueles filhos não vão ser uns marginais. Certeza. Senhor Amadeu, nós temos estado a roubar o seu tempo. O senhor Amadeu há pouco dizia exatamente isto, aprofundar. Aprofundar. E também nós tínhamos falado um pouco antes no silêncio. Muito bem. A nova evangelização aponta muito para a palavra. A palavra, viver a palavra, explorar a palavra e vivê-la. Ora, se nós conseguirmos, como o silêncio nos aconselhava, a interiorizar a mensagem que brota da palavra, nós individualmente ficamos formados. Depois, no seio da família, o Sr. dizia, e bem, família que reza permanece unida, pois exatamente a fonte de toda a formação passa por aqui, pela oração e pelos sacramentos. Sacramentos, alguns só se recebem uma vez na vida, e outros, embora possam receber mais vezes, recebem-se muito poucas vezes na vida, já há dois sacramentos com os quais nós temos de alimentar-nos habitualmente, que é o da Eucaristia, portanto, a comunhão, a participação na Eucaristia, outras formas de culto eucarístico, como as visitas ao Santíssimo Sacramento, as horas de adoração e tudo isto, e, naturalmente, a confissão, tão frequente quanto necessária, não é? Há pessoas que não podem comungar duas vezes sem se confessarem pelo meio, por excesso de escrúpulos. Ora bem, também não, nem tanto, nem tão pouco. A confissão é necessária quando nós tivermos a consciência de que precisamos de reconciliar-nos com o Senhor e com a Igreja, naturalmente. Nós, na confissão, reconciliamos sempre de duas maneiras. Uma é com o Senhor, a quem ofendemos, porque ofendemos o amor, ofendemos a Ele. Outra é com a Igreja, porque a Igreja é um corpo. Se o corpo, uma peça desse corpo está doente, todo o outro corpo está. E por isso mesmo, portanto, nós enriquecemos a Igreja com a graça do sacramento que recebemos. É isso. E quando nós fizemos a confissão, no início de uma oração litúrgica, ou no início da nossa própria confissão, que também é um ato litúrgico, nós dizemos assim, pense e a vós irmãos, confesse a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos. E depois de confessar a vós irmãos, a quem? Na pessoa do sacerdote, que é o nosso confessor. E depois pedimos perdão a quem? Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos. Portanto, perdão à Igreja, estes vós irmãos é a Igreja. Portanto, é desde que haja a oração habitual no seio de uma família e também nos grupos, nas comunidades e individualmente também, desde que haja a atenção a esses dois sacramentos, a da Eucaristia e da reconciliação ou confissão, é meio caminho andado para nós termos uma vida cristã que, para depois testemunhar na nossa vida toda, portanto, na profissão, sei lá, até no próprio recreio, no descanso, nas férias, nós aí podemos dar testemunho, testemunhar a fé, se ela for alimentada assim, individualmente, com oração e com os sacramentos, e com o acolhimento da mensagem do Senhor no silêncio, no silêncio interior que façamos. Pronto, esta é a condição sem a qual não se pode ter uma vida cristã de testemunho. Não se pode ter. Cobrem a terra e enchem o ar, ocultam a claridade à luz. E havia um sol amarelo e a penumbra outro tanto, tão alada pelas asas em cruz, dardejando em puro fogo que escorria sobre o mundo no mais pálido e lívido quebranto na cor de um voo de libélulas e crisântemos. E a luz era a cor de uma areia dourada, mais a sombra que sobre ela cai. Quando o céu luce luz no ocaso, no frémito de um voo que no ar lentamente se esvai, no sussurro de um murmúrio de cicios sobre os céus, resta o vulto de um augúrio no mistério de sinais. Céu, Nossa Senhora, Mãe dos aflitos, valha-me Deus. Tão vagamundos pelos desertos, de olhos tão áridos da cor do breu, pasmados das febres desta secura, arrojado ao chão e pelas alturas, e as aves desçam dos céus, pairando na luz das auroras, e purifiquem o ar de um azul neste andar pelos caminhos embora. Se as feras dilaceram insetos nas garras da mais pura do sul, Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Nosso tempo está a chegar ao fim e neste momento nós conversamos sobre o Sínodo dos Bispos em Roma e a nova evangelização, que é o tema do Sínodo dos Bispos. Estamos a falar também sobre o Ano da Fé, que foi proclamado para o mesmo período, para se iniciar no mesmo período, e que terá a duração de 13 meses. Há pouco a doutora falava em partilhar no programa. Pois, eu não vejo nenhum inconveniente. Isto, quanto mais partilhado for, eu acho que mais interessante se torna. Portanto, se alguém quiser colocar dúvidas ou outros assuntos, pois eu acho que é muito bom. Entretanto, vou continuar com este caso da Congregação para a Doutrina da Fé. A Congregação para a Doutrina da Fé, ponto 2 do nível 4 do documento da Congregação, portanto, diz que todos os fiéis são convidados a participar da Eucaristia consciente, ativa e frutuosamente. Este ponto, quando diz que se deve participar ativamente, eu penso que não tem nada a ver com as movimentações. No entanto, sinto que há, em cada Eucaristia, há muita coisa que funciona mal, e aí penso que os sacerdotes talvez não se apercebam, mas se calhar alguém os devia alertar para muitas coisas que ocorrem e que se calhar eles não se apercebem, até pelo ato em questão, que têm que estar concentrados, e portanto nem se apercebem de quantas coisas são feitas lá e que estão em contradição com o magistério da Igreja. E eu estou a pensar, por exemplo, no abraço da paz. O que é que nós vemos quando o sacerdote diz para que as pessoas se cumprimentem, diz um cardeal que está na Santa Sé, que não foi nenhum intervalo que se fez na missa. Mas a impressão que dá é que muitas vezes aquilo é quase um intervalo, porque aquilo devia ser um ato discreto, e o que acontece é que as pessoas vão à frente, vêm atrás, são os meninos que vêm beijar os pais, são os pais que vão beijar os meninos, são beijinhos pelo ar. Aquilo de facto é tudo, mas menos o que o magistério da Igreja diz. Peço que, pronto, um comentáriozinho a isso e outras coisas que vejam que não estará bem. Nós no nosso encontro passado, anterior, falámos muito da cultura. E aqui está arranhada a cultura. As pessoas não percebem que o abraço da paz e aquele convite é um gesto simbólico, e que o parceiro que está à nossa esquerda ou à nossa direita simboliza toda a gente. E portanto bastava que a gente cumprimentasse, ou com um sorriso, ou com um aperto de mão, ou seja, com um beijo, se quiserem, quem está à esquerda e quem está à direita, quando muito se alguém que está à nossa frente se vira para trás, mas que não é um ato de cumprimentar os conhecidos. E isso tinha que ser explicado e tinha que ser alertado. E quando as pessoas saem dos lugares para andar pela igreja toda a dar o beijinho à avó que lá está no fundo, eu acho que os senhores padres podiam chamar a atenção e aproveitar esse momento para dar a catequese, para já. E depois, eu para mim, neste momento, o ano da fé ainda não começou, mas ao ler este número 2, deste parágrafo 4, que está aqui todo, ano da fé será uma ocasião propícia também para intensificar a celebração da fé na liturgia, portanto, isto enquadra-se aí, particularmente na Eucaristia. Na Eucaristia, mistério da fé e fonte nova de evangelização, a fé da Igreja é proclamada, celebrada e fortalecida. Todos os fiéis são convidados a participar dela conscientemente, ativamente e virtuosamente, a fim de serem testemunhas autênticas do Senhor. É verdade, isto é um apelo a nós todos, nós, sobretudo os fiéis leigos, mas também é um apelo aos senhores padres, e eu também fazia um apelo aos senhores padres. Dê-nos o pão da Eucaristia, não sejam avaros, porque eu não percebo porque é que os padres não celebram todos os dias como os papas João Paulo II e Bento XVI têm várias vezes já apelado. O povo de Deus precisa de se alimentar. E o Pai Nosso, quando nós pedimos o pão de cada dia, não é apenas o pão que vamos à padaria, é o pão eucarístico. Portanto, se rezamos o Pai Nosso, quem tem o pão, se os padres nos dão o pão físico, os senhores padres deviam conscientizar e pensar mais um bocadinho em nos dar o pão eucarístico. Porque esse pão vai nos alimentar e vai nos ajudar a ser melhores cristãos, a fortalecermos, a sermos autênticos testemunhas do Senhor. Isto é quase um apelo que eu faço aos padres. De facto, é pena, e eu tenho pena. Eu tenho pena que isso de facto assim aconteça. Porque o que o magistério da Igreja diz é que a Eucaristia é um direito que os leigos têm. Ora, quer dizer, se o padre não celebra, e agora não me refiro propriamente ao domingo, não é? Refiro-me à semana. Se o padre não celebra, é um prejuízo para ele no campo espiritual, e também é um prejuízo para os outros que desejam. Que desejam. Eles podem viver sem a Eucaristia. Porque para mim, um dos grandes traumas de viver em um lugar de hospital é não ter a Eucaristia todos os dias. Pois, é pena, é porque eu portanto, também gosto de ir, muitas vezes, pronto, tenho que procurar outras anexas, tenho que ir a outro local, e dá pena porque, pronto, porque isso ajuda a crescer espiritualmente. O professor falava, tem falado, aliás, muito da confissão, e eu penso que as duas coisas que mais nos ajudam a crescer, portanto, é a Eucaristia e o sacramento da confissão. Ora, se de facto não... Se não há, pois não há dúvida nenhuma que por aí o nosso crescimento não pode ocorrer. E não venham desculpe só, não venham dizer, como já ouvi, que depois os cristãos entram na rotina. Eu fui educada em colégio de freiras, portanto desde os 9 anos que me habituei à missa, e tenho a dizer que eu acho que desde os meus 9 anos o nível de participação tem sido diferente. Eu hoje em dia tenho uma compreensão, evidentemente, que não tinha quando tinha 20 ou 9. Mas a verdade é que eu acho que desde os 9 anos, e portanto não é rotina, eu tenho sido consciente na participação da missa. E a missa, para mim, tem sido sempre nova em cada missa que eu vou. Portanto, não é rotina. E portanto, os senhores padres, depois de serem ordenados, de celebrarem todos os dias e tentarem viver a Eucaristia, também não entram na rotina. Doutora, e o senhor professor, eu sei que o professor quer falar e a gente está a roubar o tempo, mas deixe-me só dizer o seguinte: em Ceia, que é a minha paróquia, em todos os dias da semana, e há missa todos os dias da semana, por vezes até mais que uma, e todos os dias há mais que uma, porque pelo menos durante 5 dias ou 6 há também no centro paroquial, que é também dentro da paróquia. Além da que é na paróquia. E na paróquia, todos os dias vão mais de 100 pessoas à missa, portanto, da semana. Portanto, de facto, é uma pena que a gente às vezes vai a uma paróquia e até se sente envergonhado. Eu não sei o que é que o padre sente, mas às vezes sente-se envergonhado, porque encontra lá 7 ou 8 pessoas. Isto já aconteceu na minha paróquia em Ceia. Houve um período que também eram 7 ou 8, e a verdade tem que ser dita e deve ser dita. E o tal parco tem feito um esforço, e de facto, valeu a pena. Ele foi para lá há 20 anos, o tempo passa muito depressa, e neste espaço de 20 anos, aquilo passou de 7 ou 8 pessoas para 100, 120, 130 pessoas que todos os dias vão à missa em Ceia. Mas, professor, estamos fartos de lhe roubar. É em vez de você falar. Não, quanto a isto, eu teria que dizer o seguinte. Nós já vimos que a fonte da vida espiritual de qualquer pessoa, família ou comunidade, está na oração e nos sacramentos. E os sacramentos que nos vão acompanhar ao longo da vida toda é exatamente, como dissemos, a Eucaristia e a penitência, o sacramento da confissão. A Eucaristia seria ótimo se pudesse ser diária. E pelo menos a Eucaristia em que possamos comungar. Porque o culto eucarístico faz-se de duas maneiras, é dentro e fora da missa. Dentro da missa, naturalmente, no momento próprio, comungamos. Fora da missa temos o quê? Temos as celebrações da palavra, temos a exposição do Santíssimo. Depois é isto. Dentro de pouco tempo, e eu estou a falar no nosso concelho, em Ceia, nossa arciprestado, dentro de pouco tempo teremos no máximo 3 padres para todo o arciprestado. Não é possível que toda aquela gente tenha missa todos os dias em todas as localidades. As missas, naturalmente, de preceito, essas sim, ficarão asseguradas. Agora, diariamente, nos outros sítios, não é possível. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.